esquecer. Por sinais perdidos, espero em vão. Por tempos antigos, por uma canção. Ainda procuro por quem não esqueci. Já não volta por quem eu perdi. Procuro à noite um sinal de ti. Espero à noite por quem não esquece. Eu peço. Canal 2 da Antena 2. Pensei que a tua voz. Uia! Canal 2, Antena Web. Estado paz, de nem antes nem depois, de mil beijos e visões, nostalgia a dois, oh, de visões, nostalgia a dois. Estado paz, transparências, sensações, mais mil rosas para ti. Silêncios a dois, oh, para ti, silêncios a dois. Diz-me que este verão foi mentira. Nada disto está a acontecer. Sarajevo, um alvo nas miras.

foi por amor. Por amor, por amor. Eu fui louco talvez, mas não foi pra teu mal. Foi por amor que eu sofri, foi por amor que eu pedi, foi por amor que eu fiquei sozinho. Foi por amor que eu chorei, foi por amor que cantei. Thank you.